Fecheiro 9. No entanto, Brianna era muito saudável e, apesar de não podermos contar com recursos importantes como antibióticos e instalações médicas sofisticadas, eu dissera-lhe para não subestimar o poder da simples higiene e de uma boa alimentação. Não, pensei eu, observando a curva vigorosa das suas costas, enquanto ela levantava o pesado equipamento por cima de uma raiz tortuosa que se atravessava no caminho. Não era isso. Devia ter alguma razão para estar preocupada. E ela não era propriamente uma pessoa medrosa. Roger, perante isto, parecia que o melhor a fazer era rapidamente engravidar outra vez, com um filho que definitivamente seria de Roger. Isso, sem dúvida, ajudaria a cimentar o casamento deles. Por outro lado, e se ela o fizesse? Roger ficaria mais do que satisfeito. Mas e o Jamie? Roger fizera um juramento de sangue, aceitando Jamie como seu filho. Mas a natureza humana era a natureza humana. E embora eu tivesse a certeza de que Roger jamais o abandonaria ou negligenciaria, era bastante provável que ele se sentisse de maneira diferente e, obviamente, em relação a um filho que sabia ser seu. Bri, arriscar-se-ia a isso? Pensando bem, eu pensava que ela seria sensata se esperasse. Se o pudesse fazer, dar a Roger tempo para estabelecer fortes laços com Jamie antes de complicar a situação familiar com outra criança. Sim, muito prudente. E Bri era, de facto, uma rapariga bastante sensata. Só quando chegámos finalmente à clareira, onde as consultas da manhã eram realizadas, é que me ocorreu uma outra possibilidade. Podemos ajudá-la, Sra. Fraser? Dois dos rapazes mais novos dos Chisholm apressaram-se a ajudar-nos, aliviando-me a mim e a Brianna dos nossos pesados fardos. E sem que fosse necessário pedir-lhes, começaram a armar a mesa. Foram buscar água limpa, acenderam uma fogueira e mostraram-se úteis de uma maneira geral. Não tinham mais do que 8 ou 10 anos. E vendo-os trabalhar, percebi novamente que nesta época um rapaz de 12 ou 14 anos poderia ser essencialmente um adulto. Brianna também sabia disto. Ela jamais deixaria Jamie, eu sabia. Não enquanto ele precisasse dela. Mas e mais tarde? O que aconteceria quando ele a deixasse? Abri a minha caixa e comecei lentamente a arrumar o material necessário para o trabalho da manhã. Tesouras, sonda, forceps, álcool, bisturi, ligaduras, alicates de dentes, agulhas de sutura, ungüentos, bálsamos, abluções, purgas. Brianna tinha 23 anos. Não teria mais de 35 até Jamie ser completamente independente, se ele já não precisasse de seus cuidados. Ela e Roger poderiam voltar, regressar à época dela, à segurança, à vida interrompida que lhe pertencia por direito. Mas só se ela não tivesse mais filhos, cuja dependência aprenderia aqui. Bom dia, minha senhora. Um cavalheiro baixo, de meia-idade, estacou à minha frente, o primeiro paciente da manhã. Usava uma barba de pelo menos uma semana, mas estava notoriamente pálido à volta da papada, com um ar doentio e olhos injetados de sangue, tão vermelhos de fumo e whisky, que a sua doença era discernível só de olhar. A ressaca era endémica nas consultas matinais. Estou com uma pequena dor de barriga, minha senhora, disse ele, engolindo em seco, com ar infeliz. Há alguma coisa que me possa aliviar? Tenho o remédio certo, assegurei-lhe, pegando uma caneca. Ovo cru e um pouco de ipecacuanha. Vai fazê-lo vomitar e será um novo homem. As consultas eram realizadas à beira de uma imensa clareira, no sopé da colina, onde a grande fogueira da Assembleia ardia à noite. O ar úmido carregava o cheiro de fuligem e o odor mais ácido de cinzas molhadas. Mas o pedaço de terra enegrecida, de uns 3 metros de diâmetro pelo menos, já estava a desaparecer sob o cruzamento de novos gravetos e acendalhas. Teriam dificuldade em acender a fogueira esta noite, pensei, se a chuva fina continuasse. Uma vez resolvido o caso de ressaca, houve um curto período de calmaria e eu pude dar atenção a Murray MacLeod, que montara o seu estabelecimento a uma pequena distância dali. Percebi que Murray tinha começado cedo. O chão a seus pés estava escuro. As cinzas que tinham sido espalhadas estavam empapadas de sangue. Ele também tinha um paciente, um cavalheiro robusto, cujo nariz vermelho e esponjoso e papadas flácidas testemunhavam uma vida de excesso de álcool. Mandara o homem ficar apenas de camisa, apesar da chuva e do frio, com a manga levantada e o torniquete no lugar e a tigela da sangria presa entre os joelhos do paciente. Eu estava a uns 10 metros de onde Murray realizava o seu trabalho, mas conseguia ver os olhos do paciente, amarelos como mostarda, mesmo à luz turva da manhã. Doença do fígado, disse eu a Brianna, não me dando ao trabalho de baixar o tom da voz. Consegue-se ver a icterícia daqui, não é? Humores biliares, disse MacLeod em voz alta, abrindo a sua lanceta com um estalido. Um excesso de humores, claro como água. Pequeno, moreno e bem arranjado no seu traje, Murray, pessoalmente, não causava grande impressão, mas era certamente obstinado. Cirrose alcoólica, atrevo-me a dizer, afirmei, aproximando-me e olhando o paciente de cima a baixo, impassivelmente. Uma impacção da bilis, devido a um desequilíbrio da fleuma. Murray olhou-me com raiva. Obviamente pensava que eu fosse roubar o seu espetáculo, se não mesmo o seu paciente. Ignorei-o e inclinei-me para examinar o paciente, que pareceu alarmado diante do meu escrutínio. Você tem uma massa dura mesmo abaixo das costelas à direita, não tem? Perguntei eu amavelmente. A sua urina é escura. E quando defeca, as fezes são escuras e sanguinolentas. Não é verdade? O homem anuiu, fazendo um meneio de cabeça boquiaberto. Estávamos a atrair a atenção. Mãe! Brianna estava de pé atrás de mim. Fez um meneio de cabeça a Murray e inclinou-se para me sussurrar ao ouvido. O que é que se pode fazer para tratar a cirrose, mamã? Nada. Fiz uma pausa, mordendo o lábio. Brianna tinha razão. Na pressa de me exibir a fazer o diagnóstico e impedir que Murray usasse a sua lanceta manchada e ferrugenta no homem, eu negligenciei o facto de que não tinha nenhum tratamento alternativo a oferecer. O paciente olhava para um e para o outro, obviamente inquieto. Com esforço, sorri-lhe e meneei a cabeça para Murray. O Sr. MacLeod tem razão, disse eu, forçando as palavras por entre os meus dentes. Doença de fígado, sem dúvida, causada por um excesso de humores. Suponho que, afinal, poderemos considerar o álcool um humor. As pessoas que beberam o whisky de Jamie na noite anterior, de certeza que o achavam hilariante. O rosto de Murray, que estivera tenso de desconfiança com a minha capitulação, ficou comicamente estupefacto. Dando um passo diante de mim, Brianna aproveitou o momento. Há um feitiço, disse ela, sorrindo-lhe encantadoramente. Ele afia a lâmina e facilita o fluxo dos humores. Deixe-me mostrar-lhe. E antes que ele pudesse agarrar na lanceta com mais força, ela arrancou-lhe da mão e virou-se para a pequena fogueira da clínica, onde um pote de água fumegava pendurado num tripé por cima do fogo. Em nome de Miguel, o Senhor das Espadas, defensor das almas, entoou ela. Pensei que usar o nome de São Miguel em vão não era de facto uma blasfémia, ou se fosse, que Miguel não faria objeção, tratando-se de uma boa causa. Os homens que preparavam a grande fogueira tinham parado para observar, assim como alguns pacientes que chegavam ao consultório. Ela ergueu a lanceta e desenhou um amplo e lento sinal da cruz com ela, olhando de um lado para o outro, para se certificar de que tinha a atenção de todos os espectadores. Tinha. Estavam ansiosos, sendo mais alta do que a maioria dos espectadores, que estavam boquiabertos, os olhos azuis semicerrados em concentração. Ela recordava-me fortemente de Jamie, em alguns dos seus melhores desempenhos. Eu só esperava que ela fosse tão boa nisto como eu. Abençoo esta lâmina para a cura do seu criado, disse ela, erguendo os olhos para o céu e segurando a lanceta acima do fogo, qual padre oferecendo a Eucaristia. A água borbulhava, mas ainda não atingira o ponto de ebulição. Abençoo o corte para o sangramento, para o derramamento do sangue, para a eliminação do veneno do corpo do seu mais humilde suplicante. Abençoo a lâmina, abençoo a lâmina, abençoo a lâmina na mão do seu humilde servo. Agradeçamos a Deus pelo brilho do metal. Agradeçamos a Deus pela natureza repetitiva das orações gaélicas. Pensei eu, cinicamente. Graças a Deus a água estava a ferver. Ela baixou a pequena lâmina curva até à superfície da água, lançou significativamente um olhar penetrante para a plateia e declamou que a limpeza das águas abençoadas por Jesus Cristo Nosso Senhor esteja com esta lâmina. Mergulhou o metal na água e manteve-o ali, até o vapor que se elevava sobre o cabo de madeira avermelhar os seus dedos. Ergueu a lanceta e transferiu-a apressadamente para a outra mão, elevando-a no ar, enquanto disfarçadamente sacudia a mão escaldada atrás das costas. Que a bênção de Miguel, defensor dos demónios, recaia sobre esta lâmina e sobre a mão de quem a brandir, para a saúde do corpo, para a saúde da alma. Amém. Briana deu um passo em frente e ofereceu a lanceta cerimoniosamente a Murray pelo cabo. Murray, que não era nenhum tolo, lançou-me um olhar de aguçada suspeita, misturada com uma relutante admiração pelas habilidades teatrais da minha filha. Não toque na lâmina, disse eu, sorrindo graciosamente, quebraria o encanto. Ah, e repita o ritual cada vez que usar a lâmina. Mas olhe que tem de o fazer com a água a ferver. Disse ele. Mas agarrou na lanceta cuidadosamente pelo cabo. Com um meneio de cabeça para Briana, virou-se para o seu paciente e eu para a minha. Uma menina com uma erupção na pele causada por urtigas. Briana seguiu-me, limpando as mãos à saia e parecendo satisfeita consigo mesma. Ouvi o leve grunhido do paciente atrás de mim e o sonoro gotejamento de sangue para dentro da tigela de metal. Senti-me um bocado culpada em relação ao paciente de MacLeod, mas Briana tinha toda a razão. Não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer por ele, dadas as circunstâncias. Um cuidadoso tratamento de longo prazo, associado a uma excelente alimentação e uma completa abstinência de álcool, poderia prolongar a sua vida. As hipóteses dos dois primeiros eram pequenos, as da terceira, inexistente. Brianna tinha o salvado brilhantemente de uma potencialmente perigosa septicémia e aproveitar a oportunidade para fornecer uma proteção semelhante a todos os futuros pacientes de MacLeod. Mas eu não podia deixar de sentir um incómodo sentimento de culpa por não ser eu própria capaz de fazer mais. Mesmo assim, o primeiro princípio médico que eu aprendera como enfermeira nos campos de batalha de França ainda era válido. Trate o paciente que está à sua frente. Use este unguento, disse eu perentoriamente à menina com a erupção causada pelas urtigas, e não coces. Capítulo 4. Presentes de casamento. O dia não clareara, mas a chuva parara por uns momentos. Fogueiras fumegavam como aquecedores a óleo, usados no campo para proteger os pomares das geadas, enquanto as pessoas se apressavam para aproveitar a trégua momentânea da chuva para alimentar as brasas cuidadosamente guardadas, empurrando lenha úmida para dentro das chamas, num esforço apressado para secar roupas e cobertores molhados. No entanto, o ar ainda estava agitado e nuvens de fumo de madeira queimada ondulavam como fantasmas pelas árvores. Uma dessas nuvens de fumo surgiu no trilho à frente de Roger, obrigando-o a contorná-la, passando por tufos de erva molhada que lhe ensopavam as meias e galhos de pinheiro pendentes que deixavam manchas escuras de umidade nos ombros do seu casaco à sua passagem. Ele não prestava nenhuma atenção à umidade, concentrado na sua lista mental de incumbências a realizar durante o dia. Primeiro, ir às carroças dos latoeiros para comprar um presente de casamento a Brianna. Do que é que ela gostaria? Questionava-se. Uma pequena joia? Uma fita? Ele tinha muito pouco dinheiro, mas sentia a necessidade de marcar a ocasião com um presente de qualquer natureza. Ele teria gostado de colocar o seu próprio anel no dedo dela quando fizessem os votos, mas ela insistira que o cabochão de rubi que pertencera ao seu avô serviria perfeitamente. Ajustava-se perfeitamente ao seu dedo e não havia necessidade de gastar dinheiro noutro anel. Bri era uma pessoa pragmática, às vezes até um pouco desconcertante, em contraste com a sua própria veia romântica. Algo prático, mas ornamental, então, como um bacio de quarto pintado? Sorriu para si mesmo perante a ideia, mas a noção de exequibilidade permanecia com um não sei quê de dúvida. Ele tinha uma lembrança vívida da senhora Abercrombie, uma sóbria e prática matrona da congregação do reverendo Wakefield, que chegara à mansão em estaria, a meio do jantar, a dizer que matara o marido e a perguntar o que deveria fazer. O reverendo deixara à senhora Abercrombie sob os cuidados temporários da sua governanta, enquanto ele e Roger, na altura um adolescente, apressaram-se a ir à residência dos Abercrombie para ver o que tinha acontecido. Encontraram o Sr. Abercrombie no chão da cozinha, felizmente ainda vivo, embora atordoado e a sangrar profusamente de um pequeno ferimento no couro cabeludo por ter sido golpeado com um novo ferro elétrico com que presenteara a sua mulher por ocasião do 23º aniversário de casamento. Mas ela disse que o ferro velho queimava as toalhas de chá? Repetia o Sr. Abercrombie a lamuriosos intervalos, enquanto o reverendo habilmente lhe fazia um curativo na cabeça e Roger limpava o chão da cozinha. foi a vívida lembrança das manchas de sangue no linóleo gasto da cozinha dos Abercrombie que o fez decidir-se. Brie podia ser pragmática, mas aquele era o casamento deles. Para o melhor ou para o pior, até que a morte nos separe. Seria romântico, ou tão romântico quanto se poderia ser, com um chelim e três dinheiros. Havia um clarão vermelho entre as agulhas de abeto ali perto, como o vislumbre de um cardeal. No entanto, maior do que uma ave de envergadura média. Ele estacou, inclinando-se para espreitar através de uma abertura nos galhos. Duncan? Chamou ele. É o senhor? Duncan Innes saiu de entre as árvores, meneando a cabeça timidamente. Ainda usava o tartan escarlate dos Cameron, mas abandonara o esplêndido casaco e, em vez disso, enrolara a ponta do seu manto por cima dos ombros ao velho e confortável estilo das terras altas. Uma palavra a semeorar, pediu ele. Sim, claro. Estou a caminho das carroças dos latoeiros. Acompanhe-me. Voltou novamente para o caminho, agora livre do fumo, e caminharam pela montanha, lado a lado, como bons companheiros. Roger não disse nada, esperando educadamente que Duncan iniciasse a conversa. Duncan era tímido e reservado por natureza, mas observador, perceptivo e teimoso de uma maneira muito discreta. Se ele tivesse alguma coisa a dizer, diluía na altura certa. Finalmente, ele respirou fundo e iniciou a conversa. O MacDoub disse-me que o seu pai era ministro. É verdade, não é? Sim, respondeu Roger, surpreendido pela natureza do assunto. Ou, pelo menos, o meu verdadeiro pai foi morto e o tio da minha mãe adotou-me. Ele é que era ministro. Enquanto falava, Roger questionou-se por que razão sentia necessidade de se explicar. Durante quase toda a sua vida, ele pensara e falara do reverendo como seu pai. E, sem dúvida, isso não fazia a menor diferença a Duncan. Duncan anuiu com um meneio de cabeça, estalando a língua, em sinal de solidariedade. Então, você sempre foi presbiteriano, não é assim? Eu ouvi o MacDoub a falar sobre isso. Apesar das boas maneiras usuais de Duncan, um ligeiro sorriso aflorou no canto do seu bigode desgrenhado. Imagino que sim, retorquiu Roger secamente. Ficaria surpreendido se toda a assembleia não tivesse ouvido o MacDoub a falar sobre o assunto. Bem, a questão é que eu também sou, disse Duncan, parecendo apologético. Roger olhou para ele espantado. O senhor? Pensei que fosse católico. Duncan emitiu um pequeno som embaraçado, erguendo o ombro do braço amputado, resignado. Não. O meu bisavô materno era um partidário da reforma protestante na Escócia. Uma pessoa muito fervorosa nas suas crenças, percebe? Sorriu ligeiramente tímido. Mas na época em que eu nasci, isto já se tinha diluído bastante. A minha mãe era religiosa, mas o meu pai não era um grande adepto da igreja, nem eu. E quando eu conheci o MacDoub, bem, ele não me convidou propriamente para ir à missa com ele, não é? Roger anuiu com a cabeça com um pequeno grunhido de compreensão. Duncan conhecera Jamie na prisão de Ardsmuir depois da revolta. Embora a maior parte das tropas jacobitas tivessem sido católicas, ele sabia que havia protestantes de diferentes grupos, entre eles também. E a maioria provavelmente mantivera-se calada acerca disso, estando em minoria entre os católicos. Era verdade que a carreira posterior de Jamie e Duncan como contrabandistas teria oferecido poucas ocasiões para discursos religiosos. Sim, é verdade, E o seu casamento com a senhora Cameron esta noite? Duncan anuiu com a cabeça e mordeu o canto da boca, mastigando contemplativamente a ponta do seu bigode. É isso? Acha que devo dizer alguma coisa? A senhora Cameron não sabe? Nem o Jamie? Duncan abanou a cabeça silenciosamente, com os olhos fixos na lama pisada do carreiro. Roger percebeu que era a opinião de Jamie que importava ali, e não a de Jocasta Cameron. A questão de serem de religiões diferentes, obviamente, não parecera importante a Duncan. E Roger nunca ouvira dizer que Jocasta fosse de algum modo devota. Mas, ao ouvir a reação de Jamie, ao saber que Roger era presbiteriano, Duncan alarmara-se. O MacDoub disse que você foi falar com o padre. Duncan olhou para ele de soslaio. Ele pigarreou, enrubescendo. Quer dizer, ele obrigou-o a batizar-se ao estilo de Roma? Uma perspectiva atroz para um protestante devoto e, obviamente, uma bastante desconfortável para Duncan. Era, apercebeu-se Roger, uma ideia desconfortável para ele também. Tê-lo-ia feito se fosse obrigado para se casar com Bree? Imagino que sim, por fim. Mas admitia ter sentido um profundo alívio por o padre não ter insistido em que se convertesse à religião católica formalmente. Não, respondeu Roger e tossiu quando outra baforada de fumo os inundou repentinamente. Não, repetiu, limpando os olhos lacrimejantes. Mas eles não o batizam, sabe? Se você já foi batizado. Você foi batizado, não foi? Sim. Duncan pareceu satisfeito. Sim, quando eu, isto é. Uma débil sombra atravessou-lhe o rosto. Mas qualquer que tenha sido o pensamento que o originou, foi descartado com um outro encolher dos ombros. Sim. Então, certo. Deixe-me pensar um pouco, está bem? As carroças dos latoeiros já se encontravam à vista, amontoadas como gado, com a mercadoria coberta por lonas e cobertores para proteção da chuva. Mas Duncan estacou, obviamente com a intenção de que a questão fosse resolvida antes de prosseguirem. Roger esfregou a nuca com a mão, pensativo. Não. Disse ele finalmente. Acho que não precisa dizer nada. Ora, veja bem, não vai ser uma missa, será apenas uma cerimónia de casamento. E esta é exatamente igual. Aceita esta mulher, aceita este homem, na riqueza ou na pobreza, tudo isso. Duncan anuiu com a cabeça atento. Sim, isso eu posso dizer, concluiu. Embora tenha sido uma situação difícil. A parte da riqueza e da pobreza. Você também sabe muito bem disso. Ele falou completamente sem ironia, simplesmente como alguém a afirmar apenas um facto óbvio, e ficou claramente desconcertado ao ver a expressão no rosto de Roger em reação ao comentário. Não tive intenção de insinuar nada, apressou-se Duncan a dizer. Isto é, eu só quis dizer. Roger fez um gesto com a mão, com intenção de eliminar a questão. Não tem importância, disse ele, a voz tão seca como a de Duncan. Quem diz a verdade não merece castigo, não é assim?